fúria. Essa eu gosto, hein? Cê é pegada de vaca, João Gomes tá na voz. Canta comigo. De coração de pegada, você fica do lado, fica comigo. Quero ser teu namorado, olhar do seu lado, falar que eu ouvido que cê é a coisa mais linda, gostosa, de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazendo desejo, fazer de verdade. Vem matar logo o desejo, cantar de verdade. Quem sabe canta aí, vai. Eu tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. A gente já fez o corpo. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Quero sentir seu corpo no meu. Cantinho das ostras. Meu parceiro Mauro, tamo junto, meu irmão. Gratidão, meu pivete. Cara do churrasquinho de Vilas também, Cláudio. A minha doutora. Meu coração de pecado. Jaqueline, Jaque, Jaque. Ah, Jaque, é pra tua. É a coisa mais linda, desejo gostoso de felicidade. Vem, mata logo o desejo. Pro terminal eu lhe dou, tá? Eu lhe dou. Você quer? Diz aí. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. O que a gente já fez foi corno. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar. O teu beijo me junta. O que a gente já fez foi corno. Quero sentir seu corpo no meu. Dá o clima aí, dá o clima. Bota um vermelho. Me ajuda. Talvez dizes, eu desacreditar que existe amor. Meu coração você pisou, E é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Canta aí, vai! O mesmo que prometa você me amar, mesmo que prometa me cuidar, que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor, vai entender. Se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Você ainda existe amor. Isso aí. Se foi amor, você vai encerrar o meu coração. Pra te amar, la la la la la la, pegada de rock, João Gomes tá na voz. Alguém me fez acreditar que existe. Vamos continuar esse negocinho que eu gosto desse clima. Alô, Matheus Fernandes. Quem sabe, cara? Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros, tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Canta aí, vai! Joga a mão pra cima, vem que vem. Oh, baby, me atende. Ah, que vontade de tocar meu celular na parede. Oh, baby, por favor, me atende, meu amor. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, parece que o Eduardo sacando. Quando eu ligo pra ela, após o sinal, bebê, deixe seu recado. Após o sinal. Sofrer com magnata. É isso que eu faço. Que eu vejo as tuas fotos. Se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração. Você pode até estar bem, mas eu. Tudo que eu tinha que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. Ora que morena, vem como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. André Cedez, o moral de Bicoara. Ora que morena linda, vem como eu tô. Seu amor, me traz de volta o seu amor. Pra sofrer com o Natanzinho. La Fúria.